Eu pensei que estava preparado para ver um outro ao seu lado, mas não tô. E meu mundo inteiro desabando, e o nosso filme terminando com um fim que eu não previ. Nossa vida inteira pela frente, e tudo acabou tão de repente. E eu fui culpado por um crime que eu nunca cometi. Simplesmente não quis conversar, e achou melhor não me escutar. O sofrimento é meu, me matou e morreu sem perdoar. Você sofre calada e eu sofro também, me sentindo perdido, vivendo só sem você com alguém. Você sofre calada, eu tentando entender. Não me negue esse amor, porque eu amo você. Ah, ah, ah. Simplesmente não quis conversar, e achou melhor não me escutar. O sofrimento é meu, me matou e morreu sem perdoar. Você sofre calada e eu sofro também, me sentindo perdido, vivendo sozinho e você com alguém. Você sofre calada, eu tentando entender. Porque eu amo você. Você sofre calada e eu sofro também, me sentindo perdido, vivendo sozinho e você com alguém. Você sofre calada, esse amor, porque eu amo você. Sem orgulho e rancor, não me negue esse amor, porque eu amo você. Eu amo.